Introdução Workshop 582. Mesa de Ano Novo Iraniana. Imãs mostra conexão. Fonte da inteligência. Desapego. Honestidade. Esse workshop acontece no momento exato em que o período de inverno termina e a primavera começa e é a celebração do Ano Novo Iraniano. O Sr. Cash falou muito sobre o significado dos diferentes itens que são tradicionalmente colocados em uma mesa especial de Ano Novo que os seguidores do caminho de Mitra e Zoroastro fazem todos os anos. Eu entendi que as sete palavras que começam com S para os sete itens da mesa representam a essência da vida na Terra, e no idioma farsi de 20 milhões de palavras, essas palavras específicas estão relacionadas somente a essa mesa. Como isso é possível, a menos que haja um poder maior por trás desse símbolo, que não conhecemos? Acho que foi a terceira vez que o Sr. Cash falou sobre essa mesa, quando ele compartilhou um segredo conosco sobre ela. Ele disse que este ano ele acrescentou algo único a essa mesa. Normalmente eles acrescentam uma moeda de ouro que simboliza a riqueza como a humanidade a entende. Este ano, pela primeira vez, ele acrescentou a bola de raio cósmico, que é um símbolo da riqueza do universo e também é feita de campos universais. Há mais segredos que tentaremos revelar mais adiante. Lembre-se de que o micro está no macro e vice-versa. Então será que o Sr. Cash está criando um poder no símbolo micro da mesa de Ano Novo para mudar o macro ou o universo? Ele diz várias vezes nesse workshop que 2025 é o ano da mudança e que eles estão fazendo tudo o possível para que isso aconteça. Mas nós, buscadores de conhecimento, temos que fazer a nossa parte para ajudar a trazer isso, porque isso não pode ser imposto a nós de fora. E somos o elo interno para a mudança na Terra e em todo o universo. Como é possível que um símbolo micro possa mudar o macro? Parece que isso só seria possível se cada plasma estivesse conectado a todos os outros plasmas. E foi assim que os ensinamentos começaram hoje. Ele explicou com mais detalhes como estamos conectados a tudo no universo. É nesse ponto que a mesa de ímãs é uma importante ferramenta de aprendizado para entendermos a criação. Em primeiro lugar, nossa sociedade não aceita o fato de que temos uma alma dentro de nós, que é um plasma feito a partir dos campos do Criador e que, portanto, está conectada a todos os outros plasmas do universo. Agora que temos esse conhecimento, podemos seguir o desenho da mesa de ímãs com mais facilidade. O Sr. Cash desenhou os ímãs como pequenos círculos em uma formação circular e, em seguida, ele escolheu um ímã e desenhou as linhas conectando ele a todos os outros ímãs e ao centro de todos os ímãs juntos. Isso ajuda muito porque quando vemos uma mesa cheia de ímãs, não pensamos em como cada um deles tem uma linha de campo magnético invisível direta com cada um dos outros ímãs também. Por exemplo, quando adicionamos um pequeno ímã à mesa e o empurramos levemente, percebemos que os outros ímãs começam a se reposicionar. São as forças de campo que viajam ao longo dessas linhas que estão em ação ali. Se você notar, os ímãs eles não se movem uniformemente. Cada um deles se move em uma intensidade e direção diferente porque eles têm sua própria força de campo exclusiva e é isso que está acomodando a entrada do novo ímã. E como um plasma, cada ímã é uma entidade independente, assim como a nossa alma e todas as outras entidades do universo. Há uma enorme quantidade de conhecimento nesse desenho e isso pode ser obtido brincando com uma mesa de ímãs. A outra informação importante é que todos os ímãs estão conectados diretamente ao centro, e isso nunca pode ser quebrado. Como ele sugeriu mais tarde, esse é um desenho do Criador e de como ele cria a criação. O ponto importante desse ensinamento é que saibamos por nós mesmos que estamos conectados diretamente ao Criador. Ele desenhou um círculo ao redor de todos os ímãs para enfatizar que se trata de uma entidade e que quando por meio de suas interações de campo, cria uma nova entidade, essa nova entidade também estará conectada ao centro, ao Criador. Portanto, quando somos criados, já estamos conectados a toda a criação e ao Criador. Essa é a razão pela qual, quando até mesmo o menor pedaço de ímã é movido sobre a mesa, os ímãs maiores também têm que se mover. Isso prova que somos iguais a tudo mais. Foram os intermediários que se interpuseram entre nós e nosso Criador e nos fizeram acreditar que somos entidades separadas e desconectadas do todo, e foi aí que surgiu o abuso das religiões. O Sr. Cash repetiu isso muitas vezes hoje, para que olhemos para dentro de nós e descubramos nossa conexão e poder, e não aceitemos mais o abuso. As pessoas religiosas que têm conceitos muito limitados sobre a vida e que estão lucrando com sua posição atual se tornarão um grande obstáculo para a liberação da tecnologia do plasma, por razões óbvias. Em cada ensinamento, ele enfatiza essas razões e revela verdades sobre como eles estabeleceram sua estrutura de poder e como os humanos aceitaram isso sem questionar isso mais profundamente. Entretanto, há um tópico que foi escrito na maioria das escrituras do mundo, que é a profecia de quando o mundo mudará. Os cristãos chamam isso de segunda vinda de Cristo, mas as outras religiões têm profecias semelhantes. O interessante é que cada religião tem o seu próprio grupo de estudiosos que estudam as escrituras e determinam o que elas significam. E acontece que todas as principais religiões concordam que 2025 é o ano da mudança. Elas esperam que haja paz e o fim das guerras entre a humanidade. Mas o Sr. Cash vai além, e ele diz que a causa das guerras é quando a alma da fisicalidade não sabe sobre a alma do homem e vive uma vida esquizofrênica, identificando-se principalmente com a fisicalidade e não sabendo que a alma existe ou negando a sua existência. Isso leva a um conflito interno que se reflete no mundo como agressão e guerras. Quando nós, como humanidade, reconhecermos nossa alma, haverá paz e amor entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Então teremos a verdadeira paz no mundo, pois saberemos que estamos todos conectados uns aos outros e não faremos mal a nós mesmos. O principal problema é que a alma da fisicalidade ficou tão apegada à fisicalidade que nega a alma do homem. E quando estamos com a alma do homem, nós chamamos isso de um sonho e consideramos que isso não é real. Por meio do conhecimento, haverá respeito mútuo entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Há muitas vantagens em reconhecer a alma do homem. Ela pode iluminar a alma da fisicalidade e todas as células do corpo. A alma também pode acessar suas próprias emoções e compreender a totalidade da criação. Isso parece implicar que o conhecimento não é apenas lembrar fatos, mas sim conectar-se emocionalmente ou em uma força de campo da totalidade, e é isso que dá acesso a um conhecimento maior. Essa afirmação por si só está anos luz à frente do que hoje consideramos conhecimento, não é? Talvez isso seja parte do que ele quis dizer com "nós movemos sob a hélice do gol". Em outras palavras, nós tiramos vocês do marasmo da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento e da energia universais. Tudo isso pode parecer muito distante de onde estamos agora. E como podemos chegar lá? Parece quase impossível. E, no entanto, toda vez que eu ouço o Sr. Cash, eu acredito que o que ele diz é a verdade e sempre me sinto esperançoso que a mudança está ali, virando a esquina. Mas, em vez de me concentrar nisso, eu continuo tentando aprender mais e mais conhecimento e servir também mais. Isso nos coloca no caminho certo, e se fizermos isso com sinceridade, ele estará constantemente nos dando tanto conhecimento que não haverá tempo para mais nada. Se você realmente se dedicar a isso, você descobrirá a alegria que o conhecimento proporciona. Para aqueles de nós que são muito céticos, ele disse que eles estão fazendo tudo possível para fazer essa mudança. E se for preciso, arrastarão a humanidade pelas orelhas para aprender o conhecimento. E isso é um alívio para os meus ouvidos, porque eu não confio em nós como humanidade para fazer a mudança por nós mesmos. Precisamos de ajuda. Assim como outros receberam poder para escravizar a humanidade, nós precisamos de poder e ajuda para nos tornarmos livres. Só de ver uma pequena rachadura na parede já será muito satisfatório. O workshop de hoje está repleto de esperança e percepções sobre como será nossa vida em um futuro próximo, e se você prestar atenção em como o Sr. Cash apresenta isso, ele tem muita certeza de que a mudança começará em 2025. De fato, ele disse que já começou há 3 meses. Para os buscadores de conhecimento que têm experiência, por favor, considerem a possibilidade de se juntar à Fundação Cash e fazer parte da mudança. O Sr. Cash deu outra dica sobre a luz. Primeiro devemos entender que a grande discussão entre os cientistas é por que a luz que eles chamam de fóton, às vezes age como uma partícula, que é estado de matéria, e às vezes como uma onda, que significa energia. Ele discutiu isso em vários níveis em outros ensinamentos. Hoje ele disse isso de uma maneira diferente. Eu entendi que quando os campos magnéticos ou a luz que viaja através do universo atinge um ponto de maturidade nos campos magnéticos e gravitacionais, então ela se manifesta como um fóton no tempo, lugar e posição. E se a luz não amadurecer, ela permanecerá no estado de energia ou plasma. E a alma do homem viaja como um plasma nessa luz, e então presumo que quando quiser se manifestar, ela passa então pelo mesmo processo e, usando suas emoções, se converte para a fisicalidade no tempo, lugar e posição. Mas ainda assim, acho que ela precisa ter uma força de campo correspondente a essa posição. Ou será que ela pode criar isso por meio de sua própria emoção? Outra coisa é que não precisamos destruir a fisicalidade para viajar na luz. Por meio da transmutação, nós a convertemos em energia e a embutimos na alma da fisicalidade que é embutida na alma do homem. E no destino, passa pelo processo inverso para poder se manifestar no tempo, lugar e posição. Quando tivermos conhecimento e emoção suficiente para viajarmos pelo universo, nosso conhecimento não será completo, mas será suficiente para irmos aonde quisermos. Então encontraremos outros seres cujo conhecimento é mais elevado do que o nosso, mas não necessariamente iluminados pelo amor do Criador. Isso significa que eles podem potencialmente fazer conosco o que as pessoas religiosas estão fazendo aqui conosco na Terra, que é escravizar a alma. Isso significa que podemos ficar tão encantados com os poderes e o conhecimento deles que os transformamos em nosso Deus. E é por isso que estamos sendo educados por completo antes de viajar para poder não ficarmos presos em algum lugar. É claro que eles não podem forçar nossa alma, mas eles podem fazer o mesmo que é feito aqui na Terra, ou seja, fazer com que entreguemos nosso poder a eles, sem saber. O alerta é para que nos eduquemos completamente com o conhecimento da criação e aprendamos a nos vestir adequadamente para as condições em que nos encontrarmos. No final, somos responsáveis por nossas próprias vidas e pela forma como interagimos na comunidade universal. Na segunda parte, o Sr. Cash conta como a mudança virá por meio dos governos e das grandes organizações para comercializar a tecnologia de forma rápida. Mas os governos precisam concordar com a tecnologia em troca da paz. Além disso, ele fará com que eles tenham que competir entre si e isso fará com que a tecnologia avance e não seja bloqueada. Ele está planejando liberar 25 tecnologias desconhecidas mensalmente para organizações que possam comercializá-las. Recentemente, uma delas deveria ter sido liberada, mas aconteceu um imprevisto e é preciso fazer algo. A boa notícia é que essas primeiras tecnologias ajudarão a trazer igualdade para a humanidade, tornando os recursos disponíveis livremente. Há outras tecnologias que mudarão o processo de pensamento do homem também. No momento, nossa capacidade de pensar por nós mesmos é muito limitada, embora as pessoas acreditem o contrário. Aumentar nossa capacidade de pensar deve ser considerado algo positivo e não um controle mental. Mas nada mais foi dito sobre isso, exceto que esperamos que a humanidade use isso para criar a paz. A mudança está definida para acabar com as religiões, porque todos elevarão suas almas para servir aos outros em vez de apenas a si mesmos. Então o próximo passo será começar a interagir com a comunidade universal. Nesse processo, eles completarão o conhecimento que faltava a alguns cientistas do passado. Por exemplo, eles completarão o conhecimento iniciado por Tesla e como os campos magnéticos podem ser usados para criar energia em qualquer lugar do universo. Eles ensinarão como acionar alguns dos sistemas que eles já nos deram através da Fundação Cash, o que abrirá, assim, para a viagem universal. Uma indicação da mudança é que, até agora, isso foi trazido à humanidade por meio do ensino do conhecimento, e, a partir de hoje, a mudança será trazida fisicamente para a humanidade e os ensinamentos não cessarão. Na semana passada, ele nos ensinou sobre tocar a maçã e criar um fluxo de campo e nos alimentarmos a partir dessas interações. Mas não é tão simples assim como apenas tocar fisicamente a maçã. Temos que entender as emoções e o que aprendemos hoje sobre estarmos conectados. Há muito mais do que isso. Ele deu o exemplo de pessoas que vêm em sessões de voo e dizem que não sentiram nada. Não é que nada aconteça ou que a tecnologia não funcione. Em vez disso, pode ser que já estejamos satisfeitos nesses campos de força, portanto, não há necessidade de receber esses campos. Trata-se de compreender a totalidade do conhecimento e as condições do quadro geral. E ele enfatizou que não devemos copiar o que o Sr. Cash diz e criar assim outra religião a partir disso, seguindo algo cegamente. Sr. Cash também se aprofundou no motivo pelo qual o homem tem inteligência e nos comparou a outros animais. O principal motivo parece ser a diversidade das interações de campo. Ele começou mostrando como mudamos as posições do cérebro, onde a alma do homem está assentada, e como ele está constantemente mudando de posição vertical e horizontal em relação à Terra, e que pode se mover para qualquer tipo de posição. Outros animais que têm movimentos semelhantes, eles têm a inteligência semelhante à do homem. Ao nos movimentarmos livremente, podemos comer todos os tipos de fontes de energia diferentes de plantas e animais da superfície, abaixo do solo, sob os oceanos, nas montanhas e em todos os lugares. Gerimos todas essas energias e, dentro do corpo, há fluxos de campo e interações constantes da circulação sanguínea e do sistema nervoso. E essas interações constantes, a diversidade e a conversão contínua de campos levam à nossa inteligência. O que é interessante para mim é que nunca pensei que nossa inteligência viesse da interação de campos. Acho que nunca pensamos ou entendemos de onde vem a nossa inteligência. Mas se os campos magnéticos já contêm toda a criação dentro deles, ou se eles têm acesso a essa energia por estarem conectados, então friccioná-los agora parece ser a maneira pela qual essa energia é liberada e também como ela se desenvolve. Voltamos então ao princípio básico da vida, a fricção de dois campos para interagir e criar plasma. Mas para tirar isso do âmbito do misticismo, é preciso mais conhecimento. No entanto, o princípio parece ser o seguinte: quanto mais os campos interagem, mais eles crescem e se desenvolvem, e isso faz muito sentido quando olhamos mais profundamente para a vida em si. Tudo está interagindo, se movendo, compartilhando e crescendo, e tudo isso vem por meio do dar. Por outro lado, apenas receber traz o oposto, como contração, solidão, superficialidade, egoísmo e outras características negativas. Quando realmente entendemos isso dentro de nós, nossa atitude e mentalidade mudam para se alinharem com a comunidade universal, que é dar, amar, expandir, acomodar e ter uma coexistência pacífica. Na explicação do Sr. Cash sobre desapego, a sensação foi de que tudo depende do que você chama de desapego, e que dar suas coisas não é necessariamente um desapego muito forte. Temos que entender isso da maneira correta. Tenho certeza que já ouvimos falar de pessoas que se desfizeram de tudo em suas vidas e foram para algum lugar praticar a espiritualidade, mas acabaram requerendo a mesma vida da qual se afastaram lá nesse outro local. Há uma compreensão interna do desapego que não tem nada a ver com o mundo físico. E ele disse que o desapego mais perigoso e poderoso é o compartilhamento de conhecimento por meio de sua alma. Eu considero que a palavra perigoso mais relacionada àqueles no mundo que estão controlando os outros, mantendo eles ignorantes do conhecimento. E poderoso, porque o compartilhamento de conhecimento torna os outros iguais a nós, e isso mudará o mundo com uma força imparável. Como dissemos antes, quando conhecemos o verdadeiro valor das coisas, nos tornamos desapegados, porque sabemos que as coisas materiais deste mundo não têm valor fora dele. Os valores são todos inventados em nossa mente, e eles mudam constantemente. Portanto, em vez de pensar em quantos milhões podemos ganhar com uma patente, deveríamos pensar em quanta felicidade podemos compartilhar com outras pessoas que recebem o conhecimento para mudar as suas vidas. Houve também aqui uma discussão sobre sermos honestos com nós mesmos. Podemos pensar que somos honestos, mas a perspectiva que temos de nós mesmos é muito limitada ao que permitimos que entrem em nossa atmosfera. Se não gostamos de alguém ou de como essa pessoa pensa, não a deixamos se aproximar de nós. Inconscientemente, isso limita a nossa experiência de vida, e então dizemos a nós mesmos que estamos sendo abertos e honestos. De certa forma, precisamos que outras pessoas reflitam para nós o que realmente está acontecendo em nosso interior, e para fazer isso, nem sempre podemos ter pessoas que concordam conosco ao nosso redor. Não seria essa uma forma de comprar amizade e também, de certa forma, esterilizar nosso ambiente em relação ao que não gostamos? E então temos que nos questionar se estamos ou não impedindo que a realidade chegue até nós. O Sr. Cash, muito gentilmente, como buscador de conhecimento de forma muito delicada, disse que nossa chamada honestidade pode ter uma segunda agenda em segundo plano. E essa agenda pode ser manter o ego vivo e forte. Esse é outro exemplo de como a fisicalidade nega a alma. Esse é um assunto muito importante que precisa ser investigado mais a fundo. Mas para isso, precisamos estar realmente determinados a estar com a alma e querer que ela nos guie em vez do ego. Outros tópicos desse workshop. Todos os nossos problemas decorrem do fato de estarmos identificados demais com a fisicalidade e as pessoas religiosas se aproveitaram disso e do apego à nossa ignorância para abusar de nós. A liberdade de escolha proporciona a variedade e a diversidade da criação. Podemos testar nossa verdadeira intenção dando para uma maçã e observando o que acontece com ela. As primeiras semanas serão tão radicais que mudarão muitos governos e criarão muitos inimigos para a Fundação Cash. Grave todos os ensinamentos, pois é a responsabilidade dos buscadores de conhecimento proteger os ensinamentos. Quando sonharmos com alienígenas, peça a eles que nos ensinem o conhecimento e acordaremos então educados. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 582. O ensinamento de hoje será baseado no que foi ensinado nas últimas semanas sobre como você pode obter energia usando as energias externas de dentro de si mesmo. Já estabelecemos que você, como alma do homem ou centro de energia, está conectado ao seu Criador. No processo de vida e criação, a interação de forças de campo mais altas com forças mais baixas deixa um resíduo, e esse resíduo pode ser qualquer coisa. Pode ser outro campo magnético, um raio ou um raio cósmico. A condição do campo magnético pode ser coletiva, criar gravitação e, ao mesmo tempo, irradiar campos magnéticos. A mesa de ímãs que mostramos muitas vezes é como o processo da vida. Se você tiver um monte de ímãs em uma mesa e introduzir um novo ímã, todos eles se reposicionarão e encontrarão seu novo lugar, mesmo que seja colocado ali um ímã minúsculo ou um pedaço quebrado de outro ímã. Mesmo assim, todos eles terão que encontrar sua nova posição. Você os vê se movendo em direções diferentes para acomodar a entrada do novo ímã. Quando você introduz um novo ímã, os maiores acomodam os menores. Aqui nessa parte do workshop temos que ver o desenho que o Sr. Cash faz e prestar atenção. Pelo desenho eu entendo que, para simplificar, eles desenham um círculo e todos eles se conectam ao centro. Então ele desenhou um ponto na extremidade do círculo representando um ímã e disse que seus campos magnéticos podem primeiro passar por todos os outros ímãs antes de se conectar a outra coisa ou ir em outra direção. Esse mesmo ponto pode ser conectado a outra dimensão ou ímã. O total de interações pode levar à criação de uma nova entidade. E essa nova entidade terá uma conexão herdada com o centro da mesa de ímãs e isso permite que ela esteja nessa posição. Acho que você entendeu onde eu quero chegar com isso, não é? Vemos esse mesmo comportamento em ímãs esféricos e sistemas planetários. Essa é a estrutura básica de como o Criador criou a criação. Se considerarmos esse desenho como uma galáxia, então o sistema solar e os planetas seriam criados a partir dessas interações. E o ponto é que as criações estão conectadas ao centro, que é o Criador. Quando criamos vidas, da mesma forma, elas estão conectadas a todo o resto e também ao Criador. Em todas as dimensões e em qualquer lugar do universo, quando qualquer coisa é criada, até mesmo a alma do homem, ela tem uma conexão direta com o Criador, mesmo que as condições da manifestação da sua fisicalidade sejam ditadas e controladas por outros fatores no processo de toda a criação. Nunca perdemos e nunca poderemos perder a nossa conexão com o Criador. Toda essa fanfarronice em nome da religião é perda de tempo. É um roubo da alma do homem, feito por aqueles que se tornaram os ladrões de Bagdá em nome das religiões. Eles escreveram livros sofisticados em nome do Criador e o resto. A Fundação Cash é uma organização científica e não uma religião. Entendemos a fisiologia da criação. Você pode comprar alguns ímãs de tamanhos diferentes e testar isso você mesmo. Escreva em um dos ímãs, eu. E quando você introduzir esse eu na mesa de ímãs, veja como toda a estrutura muda. Até mesmo esse pequeno eu tem uma voz na grande estrutura ali. Chame um dos ímãs de terra, o outro de lua. Dependendo do campo magnético, um pode ser a galáxia. e veja como o jogo é jogado. Então você entenderá que não estamos mentindo. Quando você entender como você está diretamente conectado ao seu Criador, será o fim das religiões. Você precisa entender como acessar essa direção. Se você quiser passar pela conexão da Terra para o Sol, para a galáxia e depois para o Universo, isso é prerrogativa sua. É seu trabalho encontrar o seu caminho. Você, como pessoa, com uma dimensão da alma, tem uma conexão direta com o Criador, porque foi um campo que criou você. É uma energia dentro de você. Cabe a você entender e reconhecer ela. Você quer ir direto de A para B ou você quer passar por muitos intermediários? Em cada canto desses intermediários, há um ladrão roubando de você. Você precisa aprender a confiar em si mesmo, pois assim eles não poderão roubar de você o conhecimento da criação. A maioria das pessoas na Terra não sabe que você tem uma conexão com o Criador. Porque você se vê como se estivesse girando em torno de seu Deus, que você observa como o Sol gira. Você pensa em onde o Sol está quando é primavera, verão ou inverno. Você acha que o Sol está conectado à operação da galáxia e que somos apenas um pedaço flutuando em algum lugar dessa galáxia. Você não sabia que, de fato, nosso sistema solar tem um efeito sobre a galáxia também. Não importa que haja 100 bilhões de estrelas e posições em relação ao centro da galáxia ou em relação ao Criador deste universo. Há um controle central de todos os universos que o criou. E você ainda tem uma conexão direta com esse centro. Até agora, você só entendeu o seu universo. E com a nova compreensão e direção, você está descobrindo únicos. Você foi bloqueado até mesmo para ver que você está conectado a tudo, quanto mais está conectado ao seu Criador. Compreenda o trabalho e torne-se parte da comunidade universal, e você também se tornará parte do Únicos. Você mesmo é responsável por entender isso e que não se trata de um sonho, mas de outro nível de conhecimento, de compreensão de um campo maior e de como ele interage. No momento atual, o homem está lutando para entender a sua vida e a si mesmo em relação ao seu próprio planeta. No estamento da semana passada, vocês devem ter entendido de forma muito simples que quando vocês matam, vocês tomam uma alma que está conectada a todas as dimensões. Ela está conectada a tudo. Quando você destrói uma linha de campo magnético, você libera uma alma e isso move toda a estrutura de plasma, como os ímãs na mesa. E quando você aprende que está conectado à fonte ou ao Criador de tudo, então você não vai querer pegar energia de outra vida, porque você pode pegar energia diretamente dos campos do Criador, que criou tudo. Hoje, entramos no início da primavera de 2025. Foi prometido nos livros sagrados dos cristãos, muçulmanos, judeus e outros que este ano será dada ao homem a chave para compreender a totalidade do segredo da criação e um novo conhecimento que será compreendido por toda a humanidade. E isso trará uma mudança e permitirá que o homem entre em um novo ciclo de vida. Todos dizem que 2025 é o ano em que a mudança ocorrerá. Os líderes religiosos islâmicos estão esperando por isso. Os cristãos do Vaticano estão se preparando para isso. Os judeus têm batido a cabeça contra a parede e os líderes judeus em Jerusalém estão esperando por isso também. Essa promessa será cumprida. A humanidade obterá conhecimento e acesso a toda a estrutura do entendimento. Nas próximas semanas, todas as religiões passarão por seu ciclo de início do ano novo e então o ciclo antigo será concluído e um novo ciclo começará. Será uma nova compreensão da totalidade da ciência da criação. Isso não é apenas o que eu estou dizendo. Estamos cumprindo a promessa. Aqueles que a cumprirão serão você e sua compreensão como homem, mulher ou criança. Isso trará uma nova onda de conhecimento e uma nova energia será liberada entre os homens que elevará o nível de sua compreensão. É como você não entende como ser um médico lendo livros apenas, mas sim recebendo o intelecto de um médico. De agora em diante, gradualmente, a humanidade entrará nessa fase de se tornar parte da comunidade universal, compreendendo cientificamente o trabalho do universo. Não é que a mudança virá. De agora em diante, a mudança já chegou. E como dizem, por bem ou por mal, puxando suas orelhas ou arrastando vocês para dentro, vocês aprenderão conhecimento. A humanidade entenderá a tecnologia e, com isso, a tecnologia do universo da criação. A humanidade se abrirá para todo o conhecimento do universo e para toda a dimensão e a direção da criação na comunidade universal. Isso não acontecerá em um segundo. Todas as formas possíveis estão sendo feitas para criar essa condição. E esse processo foi iniciado nas últimas semanas e a promessa será cumprida. De certa forma, a promessa não era para acabar com as guerras entre as nações e religiões, mas sim para trazer a paz entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, ao compreender a transição e a transmutação entre as duas. Quando a humanidade entender isso, ela não criará guerras físicas, porque as guerras são criadas devido ao seu conflito interno e porque ela vive uma vida esquizofrênica da fisicalidade sem conhecer a alma. Por não conhecer sua própria criação interna da alma, a humanidade assim faz guerra fora dela. Os buscadores de conhecimento são responsáveis por entender isso. Você não foi trazido aqui para ouvir os ensinamentos por acidente ou coincidência. Você está aqui como parte da estrutura da mudança. Sem que você saiba, sua alma trouxe até aqui. Você está aqui para se tornar o estandarte do conhecimento para o resto da humanidade. Não importa se você está ouvindo de uma fazenda, ou se você é um professor sentado em um alto cargo, ou se é o presidente de uma nação, ou um limpador de rua. Cada um ouve os ensinamentos e se torna consciente do conhecimento, e gradualmente a nova fase chegará. Sua alma levará a posição de servir a humanidade. Você ouve a voz, mas sua alma já se tornou uma serva da humanidade e do resto da comunidade universal. Nada é coincidência. É como os ímãs na mesa, e vocês não precisam de intermediários. Os professores não devem se tornar intermediários entre vocês e a compreensão de sua ciência. Os professores estão aqui para mostrar a vocês o caminho para que vocês possam desfrutar da ciência. Como eu sempre disse, somos professores universais, mas cabe a vocês acessar o conhecimento e a ciência do universo. Cabe a vocês entender o processo da criação e entender a totalidade do conhecimento. Cabe a vocês trazer o dia do julgamento para si mesmos. Cabe a vocês aceitarem a presença da alma, respeitarem a alma da fisicalidade e a fisicalidade e compreenderem a interação entre elas. Há muito tempo venho observando a humanidade como quando se trata de nossos filhos, nós brigamos, lutamos e damos nossas vidas para salvá-los. Se um carro está prestes a atingi-los, pulamos na frente do carro e salvamos a vida que criamos. E deixamos nossas próprias vidas de lado para isso. Se nos preocupamos tanto com o nosso filho, por que não nos preocupamos com nossa própria alma que levou à nossa criação? Perdemos a visão e o respeito pelo Criador de nossa própria fisicalidade, que é a nossa alma, e a deixamos nas mãos de ladrões, em nome da religião. Eles nos distraem e tiram de nós a energia de nossa alma. Damos nossa vida para salvar a vida de nossos filhos, mas literalmente não nos importamos com a vida que deu vida à nossa dimensão física como homem. Quando o homem tiver respeito por sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade, que é a dimensão de interação dos campos do Criador, então o homem terá respeito por toda a criação e por seu Criador. Você não precisa se curvar diante dele, mas sim ficar em pé de igualdade com ele. Você não precisa bater a cabeça 17 vezes no chão, nem ir ao muro das lamentações e bater nele, nem usar o nome de Cristo de todas as formas e feitios para fazer isso. Mas você precisa ter respeito por si mesmo dentro da estrutura interna do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Quando você respeita a alma, não chamará isso de um sonho. Quando você respeita a sua fisicalidade, você não permitirá que ela se machuque, pois a alma cuidará dela, mesmo quando você sofrer um acidente. A alma apresentará novamente. Quando você viaja com a alma e então diz, ah, eu só tive um sonho, você está negando esse respeito a ela, sim. Quando você deixa a fisicalidade se machucar, você está negando respeito a ela, porque a alma está lá para fazer o reparo. A alma deixará perfeita. O dia do julgamento é quando você julga e respeita todos os níveis da criação, começando pela sua fisicalidade, indo para a alma da fisicalidade, a alma do homem, a alma do universo e a alma do Criador. Se você entendeu o ensinamento de hoje, então move muito a sua trave do gol Isso significa que até agora você só considerou a Terra como ponto central e que em algum lugar há um Criador para ela. Mas a verdade é que a totalidade da criação está fora desse universo, e isso que levou à criação de muitos universos. Isso é o que está desenhado no verso do livro 3. Eu mostrei a vocês o caminho através da dimensão dos campos magnéticos para ser o Criador. Hoje, vocês entendem o que essa imagem significa. As pessoas religiosas o forçaram a aceitar que sua alma está do lado de fora, pois assim elas poderiam abusar de você com isso, mantendo você ignorante de seu próprio poder. A inteligência está dentro de nós e podemos consertar a fisicalidade com ela. Podemos usá-la para iluminar a alma da fisicalidade na dimensão de todas as células do corpo. Com a alma, podemos acessar suas emoções e compreender a totalidade da criação. É assim que a trave do gol se moveu. Agora você procura o que criou os universos e onde está o seu Criador, que é de onde vieram os campos magnéticos e as luzes originais. Sua alma é um fóton, a luz, e sua fisicalidade é a matéria. Isso responderá a muitos cientistas que têm a dúvida se a luz é uma onda ou uma partícula. A luz é uma coisa ou outra? Depende de se ela atingir a maturidade dos campos gravitacionais e magnéticos do tempo, lugar e posição. Então você a verá manifestada como matéria. No entanto, se ela ainda estiver viajando e não atingir a maturidade, ela permanecerá apenas como uma luz ali. Esse raio ou luz, quando você não puder ver ou sentir a pressão dele, se manifestará em outra dimensão, em outra força em algum lugar, mais adiante, em outra posição no universo como matéria. E essa manifestação é o que sentimos como luz neste planeta, que é o tempo, lugar e posição. Nessa parte aqui não ficou claro o que o seu cast quis dizer. Continuando. Se não manifestar a luz no estado de matéria, ela permanecerá no estado de plasma. É assim que a alma do homem viaja como luz. Você pode viajar na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da luz, ou na alma da luz. Você não precisa destruir a fisicalidade para convertê-la em luz. Porque quando você entra na dimensão da luz, ela se manifestará em algum lugar em outra força de dimensão de campo, como uma entidade. Sua alma acabará em uma nova condição do tempo, lugar e posição. E nós estamos educando vocês para que vocês possam chegar a esse ponto. Então vocês poderão decidir como se elevar e para onde sua alma irá, e se ela permanecerá neste universo ou irá para um universo de força muito maior e se manifestará em outra dimensão, lugar e posição, ou mesmo na dimensão e na força dos campos do Criador. Quando você entender o conhecimento, você poderá viajar para onde quiser e para outros universos e dimensões. Mas cuidado, pois se você não entender o conhecimento, você encontrará mais vigaristas, charlatães e outros em nome de diferentes profetas e religiões nesse caminho. É por isso que estamos educando vocês para a totalidade, para que não haja mais ladrões de estrada e Robin Hoods e outros em nomes de religiões como os mulás, ayatolás, padres, rabinos e o resto. Se essas pessoas religiosas verdadeiramente se iluminarem e entenderem seu próprio caminho, elas o guiarão diretamente para a fonte. E eles deixarão de lado seus turbantes, chapéus, capuzes e tudo mais, e se tornarão apenas mais uma pessoa no caminho para o Criador. De agora em diante, é você quem decide seu próprio futuro na comunidade universal e ninguém mais. Você tem que se educar nas condições e se vestir de acordo com o conhecimento que tem. No inverno, você não usa uma sunga ou biquíni na neve. No universo, você não vai para outra posição quando você não entende as condições e interações da fisicalidade dos campos do plasma do universo. Você pode testar isso quantas vezes quiser, mas você precisa entender que a partir de agora, você é responsável por si mesmo e pelo que você faz. Você não é nada além de um intermediário entre a sua alma do homem e sua alma da fisicalidade. A humanidade tem que se tornar gentil consigo mesma e com os outros. A origem de todos os problemas do homem vem do momento em que ele se tornou físico, e aqueles que compreenderam o apego do homem à fisicalidade criaram as religiões para abusar dele. E os que vieram depois deles criaram mais problemas para se beneficiarem. Nosso trabalho como professores é mostrar o caminho, mas você tem que fazer a escolha, e não podemos impor isso a você. A liberdade de escolha traz a variedade e a beleza da criação do Criador. Como professor, Posso mostrar a você tudo sobre eletrônica, mas é você quem tem que fazer o transmissor e o receptor, e você fará isso com diferentes forças e atributos. Nós mostramos a você os componentes, mas você decide como colocá-los juntos e desfrutar dele. Com isso, você eleva sua compreensão do processo. Tem sido interessante ver as fraquezas da raça humana e ser capaz de salvá-la de seus próprios dilemas, armadilhas, deficiências e de sua própria falta de compreensão. Espero que consigamos fortalecê-los e que vocês mesmos possam concluir as mudanças na estrutura da sociedade. Mas as mudanças estão prontas para acontecer. Foi por isso que lhe demos o exemplo da maçã e de como obter energia usando os campos gravitacionais e magnéticos sem precisar destruí-la. São os campos magnéticos que o alimentam e os campos gravitacionais que tiram de você o que você não precisa e o entregam à maçã. Na semana passada, ensinamos a vocês como tocar a maçã para receber os campos. Vocês podem experimentar tocar em diferentes maçãs e ver o efeito que isso tem sobre a maçã também. Depois de tocar a maçã, observe quanto tempo ela leva para apodrecer, murchar ou apresentar texturas diferentes. Admita para si mesmo que isso está acontecendo por causa da energia e das informações que você transferiu para ela. Se você estiver alegre, você dará vida à maçã. Você tira dela e ela tira de você o que você não precisa e tem a mais. O fato de ela apodrecer ou ter mais vida depende da troca de energia. Então o seu toque, ele pode ser o beijo da vida. Se você quiser ver a maçã prosperar, dê a ela a alegria e o prazer da vida, e ela viverá por séculos. Se você estiver lá para dar e não para receber. Quando outra pessoa tocar a maçã, ela dará sua própria essência de vida. Tente ser o que dá e não um tomador, para que você não se torne assim a fonte da morte dela. É mais importante o que você dá do que o que recebe, mesmo que você possa não receber nada. Você pode saber o que é trocado pelo que acontece com a maçã. Então você mesmo saberá a verdade e se você é ou não verdadeiramente aquele que dá. Você está lá para iluminar e dar vida? Ou você é apenas mais um sugador para pegar? Senhoras e senhores, nos próximos minutos vou deixá-los por cerca de 15 minutos, pois minha raiz está na crença de Zoroastro, e eu amo e vivo através de Mitra. Há milhares de anos celebramos o Ano Novo Iraniano no primeiro dia da primavera. Naquela época, a ciência do homem podia medir até o segundo em que o inverno terminava e a Terra entrava na primavera. Hoje o dia cai cerca de um minuto depois das 10 horas da manhã no horário europeu. Normalmente passo esse momento com minha família, portanto vou deixá-los por alguns minutos enquanto comemoramos a chegada do Ano Novo. Desejo a todos vocês um lindo Ano Novo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 582. Novos vídeos serão gravados nas próximas semanas e lançados na internet explicando a nova ciência e a nova tecnologia. Tentaremos lançar uma tecnologia nova e desconhecida a cada mês a partir das próximas semanas. Vamos levar isso de nossas mãos para as mãos de governos e grandes organizações financeiras e comerciais para que possamos trazer a mudança em 2025. Cerca de 25 sistemas e tecnologias desconhecidas serão introduzidos mensalmente em todo o planeta. Eles serão liberados primeiro para organizações internacionais que possam comercializá-los rapidamente e para os governos. Trouxemos especialistas em diplomacia e política e que já estiveram à frente de algumas organizações e nações. Queremos trazer a mudança rapidamente por meio das duas mãos, do comércio e do lado político. Nas próximas semanas apresentaremos a primeira tecnologia revolucionária às mãos de um governo com base no princípio da tecnologia em troca da paz. Não estamos indo de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Estamos compartilhando tecnologia por meio de grandes organizações industriais e corporações que podem dissipar o conhecimento rapidamente e ao mesmo tempo colaborar com os governos para trazer mudanças para a humanidade. Muitas das estruturas já estabelecidas pela Fundação Cash entrarão em operação gradualmente. Uma das organizações mais poderosas do mundo do comércio e da tecnologia está pronta para ser estabelecida. Tudo já foi feito para que isso comece a ser processado. As pessoas já foram contatadas e a mudança por meio da tecnologia forçará a paz. Romperemos as barreiras que impedem o conhecimento, a tecnologia, o abuso de energia e tudo mais. Parecerá que estamos introduzindo novas tecnologias aleatoriamente, mas todas elas têm um propósito específico. vamos nos certificar de que antes do final de 2025 e em 2026 levaremos o homem ao espaço por meio da transmutação e do transporte com a tecnologia da Fundação Cash. Isso será feito por meio de governos e estruturas que possam dissipar rapidamente o conhecimento e a tecnologia com todo o planeta. Nos últimos 20 anos, compramos e montamos estruturas para esse dia que eventualmente chegaria. Há uma série de novas tecnologias que mudarão o processo de pensamento do homem. Elas irão para os governos e para as organizações industriais de modo que eles concorram uns com os outros e isso evitará que elas sejam bloqueadas. Todas as tecnologias que liberaremos romperão o que chamamos de aqueles que têm tentado centralizar. Espero que a humanidade use essa tecnologia e esse conhecimento para criar a paz. O ciclo de Mitra começou nos últimos minutos e isso trará mudança. É o início da primavera para 2025 e cumpriremos as promessas de todos os tempos passados nos próximos meses. Muitos de vocês que estão ouvindo foram contatados pela Fundação Cash para ajudar a trazer a mudança e vocês sabem quem vocês são. Tentem servir em sua posição com sinceridade, pois cada decisão que vocês tomarem trará uma mudança e afetará a vida de alguém neste planeta e além dele. Estamos planejando e prontos para trazer a mudança. A mudança trará o fim das religiões, porque todos elevarão sua alma para servir, e não elevar para servir a si mesmos. Acabaremos com o abuso de energia e dos recursos deste planeta e além, usando os campos magnéticos do universo para criar a condição necessária para a vida. As mudanças introduzidas nas primeiras semanas serão tão radicais que mudarão muitos governos e criarão muitos inimigos para a Fundação Cash. Grave todos os ensinamentos e guarde-os para o caso de sermos atacados, e então você poderá trazê-los à tona novamente depois. Todos os ensinamentos foram gravados e mantidos em segundo plano em vários locais da estrutura da Fundação Cash. É a sua responsabilidade estar lá e proteger os ensinamentos caso o nosso sistema seja derrubado, então vocês poderão colocar seu sistema de volta no ar. Pedimos que também mantenha uma cópia em um HD externo de todas as transcrições e resumos feitos pela Fundação Cash Brasil. Seria um grande serviço para a humanidade se alguém pudesse imprimir uma cópia em papel e guardar este material. Esses documentos são históricos e não podem ser substituídos. Quando a tecnologia for liberada, toda a estrutura de poder do setor de energia, petróleo e materiais mudará. Isso não é só falação. Estamos preparando a estrutura para isso há muito tempo e vocês verão isso. Colocamos as pessoas que precisamos no núcleo diplomático e por meio dos presidentes mundiais, bem como na tecnologia espacial e nos mundos do comércio. Colocamos isso em ação nos últimos 3 meses para estarmos prontos para a mudança que ocorrerá após 21 de março de 2025. Tudo depende de vocês, de como vocês se posicionam e de como vocês dissipam o conhecimento e a tecnologia. De agora em diante, a Fundação Cash e seu conhecimento se tornaram uma estrutura global, porque configuramos dessa forma nas últimas semanas e eu dei a vocês muitas dicas sobre o que está prestes a acontecer. No final deste ano, ou no início do próximo, faremos contato direto e teremos interações com a comunidade universal por meio do conhecimento da tecnologia. Veremos o fim de muitos dos velhos costumes e o início de um novo ciclo de vida em que não danificaremos os recursos deste planeta e não precisaremos mais matar para viver. E não permitiremos que sejamos abusados em nome de qualquer coisa, seja política, religião ou qualquer outro nome que nos colocamos sob. As 3 primeiras tecnologias que liberaremos mudarão e prepararão o terreno para a igualdade entre a humanidade e o acesso a todos os recursos para que possamos viver uma vida confortável aqui neste planeta. O próximo passo é desmantelar a estrutura das organizações financeiras, desvalorizando o que o homem tornou valioso para si mesmo. Na última parte, desmantelaremos a estrutura econômica do mundo financeiro por meio de novos sistemas de plasma. E no final deste ano, apresentaremos o primeiro sistema de voo que usa as forças de campo do universo. Eventualmente, chegaremos ao ponto de sermos capazes de entender o trabalho de muitos cientistas do passado que não conseguiram entender totalmente o que eles descobriram, e completaremos o que eles começaram por meio da compreensão da tecnologia do plasma. Tesla entendeu apenas uma pequena parte disso. Completaremos esse ciclo com a compreensão total do trabalho dos campos magnéticos que levam à criação de energia em qualquer lugar do universo. Completaremos o processo de criação de matéria a partir dos campos, e então o ouro não terá valor, pois cada família terá acesso à quantidade que quiser. Acabaremos com o uso comercial do sistema bancário. Acabaremos com o sistema de comunicação por meio de satélites. poderemos nos comunicar diretamente com a alma uns dos outros. Alguns de vocês já receberam esses sistemas, mas não sabem como usá-los. Damos um fim à situação de enjaulamento do homem neste planeta. Transferimos o homem da aldeia da Terra para as cidades do universo ou para viver em planetas diferentes. As cidades da Terra perderão seu valor. No final deste ano ou no início do próximo, introduziremos sistemas para abrigar e alimentar todos, para que ninguém precise viver de esmolas, e as pessoas não precisem migrar de um pedaço de terra para outro apenas para se manterem vivas ou para se tornarem servas de outras pessoas. O homem se tornará um viajante do universo por meio da tecnologia que vocês já testaram, mas não sabem como ativá-la. Ensinaremos esse processo a todos vocês e comercializaremos isso por meio de estruturas comerciais e governos em todo o mundo. Durante os últimos meses, preparamos tudo nessa estrutura. Ao concluirmos isso passo a passo, precisamos estar atentos àqueles que perderão seu poder. Eles perderão o poder da energia, da eletricidade, do gás e de tudo mais. Muitas nações da África ficaram para trás em relação às demais por causa da falta de recursos energéticos. Faremos sistemas que criarão água doce em todos os pontos do planeta e além. Novas tecnologias nos permitirão receber energia por meio da energia central do corpo, ou alma, e então o homem não precisará matar. Serão introduzidos sistemas de aplicativos para telefones celulares, mas seus telefones celulares não precisarão estar conectados ao sistema de satélites, que se torna obsoleto. Ele se conectará a um novo sistema que será lançado pelas grandes corporações. Ao mesmo tempo, introduziremos sistemas para trazer a conservação de energia de volta a este planeta. Não haverá mais mineração nem destruição. Será o fim da construção de represas e o fim da destruição deste planeta através da tecnologia nuclear. Até agora, trouxemos a mudança por meio da ciência, a tecnologia e do ensino. De hoje em diante, estamos prontos para trazer a mudança fisicamente. Os ensinamentos não vão parar. Montamos uma estrutura por meio de políticos mundiais, cientistas mundiais e por meio de estruturas e estamos assim então nos preparando para afetar diretamente os mercados comerciais. Isso afetará diretamente os recursos e, através disso, dispersaremos os benefícios por toda a humanidade por meio de pesquisa e desenvolvimento. Nos próximos 2 anos, lançaremos tantas novas tecnologias e entendimentos que sistematicamente tornaremos o antigo, não obsoleto, mas daremos uma alternativa de outra forma que será benéfica para a humanidade. Veremos o fim da indústria do petróleo e da produção de baterias e dos danos causados pela reciclagem de recursos hídricos. Existem tecnologias que já estão sendo negociadas com vários governos, grandes e pequenas empresas, para que possam trazer a mudança passo a passo. Usaremos sistemas comerciais existentes, a estrutura de poder político e diplomático existente para trazer a mudança. Mas não colaboraremos com nenhuma organização religiosa ou governo que esteja ligado às religiões, porque não queremos abrir outra porta para o abuso. Esperamos que esses governos não tentem voltar à antiga ordem e, em vez disso, busquem a democracia e não o abuso da religião para criar governos. Abriremos as portas através da ciência e da tecnologia, e por meio da compreensão da humanidade nos afastaremos das igrejas, mesquitas e do resto, porque não haverá ninguém lá para ensinar ou fingir que ensina e abusar. Todas as propriedades das igrejas, mesquitas, templos e outros serão devolvidas ao povo e se tornarão ativos nacionais da nação. A nação decidirá o que fazer com elas. Eles as manterão como valor histórico ou vão destruir elas para que o homem não caia novamente no mesmo abuso escondido nos cômodos dos fundos das igrejas, mesquitas e do resto? Esses são ativos nacionais que serão devolvidos às nações. Para as organizações maiores como o Vaticano, que os recursos estão espalhados por todas as nações em que construíram suas instituições, eles serão dispersos de volta para as pessoas da mesma forma. Vemos o retorno das pedras do Vaticano de volta ao Coliseu. Só estão esperando as ordens daquele que ocupou o cargo. Veremos o mesmo com os mundos islâmico e judaico, e entre outros. A única crença do homem deve ser a de seu Criador, sem intermediários, porque o homem entenderá a totalidade do conhecimento e o trabalho do universo. Eu dou a vocês as boas-vindas a um novo futuro para a humanidade através da ciência e da tecnologia, e não em nome de religiões falsas. Vocês precisam fazer sua própria investigação independente da verdade, que os levará ao ponto de maturidade. E essa maturidade pode mudar mesmo quando você estiver no processo de amadurecimento, porque então você entenderá mais. Observe o que acontecerá ao seu redor nas próximas semanas e nos próximos tempos. Muitos desses vídeos serão lançados de forma avançada. Usaremos os melhores sistemas de comunicação para apresentar a tecnologia e a internet em sua capacidade total para disseminar o conhecimento e a tecnologia. Ao mesmo tempo, usaremos as estruturas que já configuramos para comercializar a tecnologia para aqueles que não têm acesso para poderem fazer isso eles mesmos. Espero cumprir minha promessa ao meu Criador e que quando eu deixar este planeta eu tenha mudado o curso da vida neste planeta através da ciência da tecnologia e de nenhuma outra forma. Damos as boas-vindas ao ano novo na crença do caminho de Mitra e espero que seja um ano maravilhoso para toda a humanidade, pois eu sei que está prestes a ser lançado. Nessa parte do workshop, um vídeo antigo do workshop 201 de 7 de dezembro de 2017 mostra uma mesa com ímãs e, como mover um ímã, todos os outros têm que se reposicionar. É assim que os plasmas se acomodam uns com os outros no universo. Outro entendimento importante é como todos os ímãs estão conectados uns aos outros e o menor ímã afetará todos os outros. Isso é como uma experiência direta de como estamos conectados a tudo no universo e podemos realmente ver isso em ação com os ímãs na mesa. Por favor, estude o vídeo e teste isso você mesmo. O Sr. Cash disse que antes de assistir ao vídeo, escolha um dos ímãs para ser a sua alma e outro para ser a Terra, o Sol e até mesmo o universo e veja como a sua alma afeta tudo e como você é afetado pelos outros. Isso nos ajudará a entender como estamos neste universo, mas há trilhões desses plasmas ou ímãs no universo também. Não olhe apenas para a fisicalidade do ímã, olhe para a interação dos campos. Depois de assistir ao vídeo, Sr. Cash disse que os ensinamentos não mudaram, continuando a dizer as mesmas coisas até hoje, mas agora somos capazes de entender mais profundamente. O Sr. Cash explica em detalhes o significado de sua própria mesa de ano novo que ele montou em sua casa. A árvore de Natal e velas colocadas da maneira tradicional. Há 7 itens começando com a letra S. Isso tem muito significado e é a essência da vida conectada a este planeta. Das 20 milhões de palavras do vocabulário do idioma persa, apenas essas 7 estão relacionadas a essa mesa, que são feitas pela Terra. Elas são comestíveis e apenas vegetais, e não há nada além disso. Os ovos simbolizam a Terra. O espelho simboliza o movimento da Terra, e quando ele se move, mostra a mudança do tempo. O peixe é o símbolo do sistema planetário, e as águas são os mares e oceanos, e a maçã é o que conhecemos e traz o homem. Essa mesa dura 12 dias, no 13º dia é desmontada. Os cristãos incorporaram essa tradição como os 12 dias de Natal. No passado, o 13º dia do mês não era considerado um dia de mau presságio. Ele se tornou ruim quando os árabes decapitaram o Shah do Irã e puseram fim ao período glorioso do Irã. Eles impuseram a religião islâmica aos iranianos no 13º dia do Ano Novo. Agora todos saem para se livrar da maldade que o mundo islâmico trouxe para a monarquia e o império do Irã e para a nação iraniana. O resto é tudo para celebrar a luz. Cada item representa algo. O vinagre é a essência do homem, processando o ciclo da vida, e tudo mais acompanha isso. Acrescentamos algo único a essa mesa que nunca esteve lá antes e é para o novo ciclo à medida que entramos na comunidade universal. É tradição colocar uma moeda de ouro sobre a mesa para mostrar riqueza e sua conexão com o homem. Nessa mesa em particular, fizemos um pequeno desvio e de agora em diante, isso será adicionado a essa mesa. Acrescentamos uma bola de raio cósmico que carrega o ouro do universo e por meio dela, celebramos a riqueza do universo e não a riqueza do homem. Quando você receber sua bola de raio cósmico, olhe dentro dela e você verá o ouro e o restante da riqueza do universo. Nessa antiga tradição, conforme pensamos, levamos a dimensão da alma de Mitra para o universo por meio da riqueza do conhecimento e da colaboração. Damos as boas-vindas ao Ano Novo e tenho certeza de que 2025 é o momento da mudança para o homem depois de milhares de anos. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você explicou brevemente como estabelecer uma formação estelar por meio do corpo humano para conseguir não consumir a vida. Eu não entendi muito bem como operar isso. Isso é feito assim? Etapa 1. Usar uma mão para tocar uma vida com uma maçã, minha cabeça e a outra mão. Etapa 2. Colocar a mão ao lado do meu corpo, levantar levemente as duas mãos e sacudi-lo gentilmente, o que criará um quarto ponto da formação estelar. Então, estabelecerá automaticamente um canal mutuamente comunicativo e nutritivo com o campo da maçã? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Basta tocar a maçã e entender a emoção dela, além do que você entendeu hoje. Não queremos criar outra forma religiosa de sacudir e fazer todas essas coisas porque o Sr. Cash disse isso. Você pode fazer isso da maneira que lhe agradar. Tente sentir que você está dando vida e o que é necessário, em vez de tirar a vida dela. Não pense que você pode forçar, porque você pode. É preciso muita habilidade e compreensão. Já vi muitos buscadores de conhecimento participarem das sessões de voo e dizerem que nada acontece, que não sentem nada. Isso acontece porque sua largura de banda ou força de campo nesse nível já está preenchida e completa. Você não sente nada porque não precisa ou porque já atingiu esse ponto dentro de você. E essa é uma parte muito interessante de toda a vida e compreensão. Ao compreender o processo da criação, podemos entender por que o homem tem inteligência. O Sr. Cash ensinou isso anteriormente nos ensinamentos. Não apenas o homem, mas também outros animais que carregam parte do comportamento do homem e alcançaram compreensão e inteligência. Tudo anda junto. Observe a estrutura do ser humano e compare ela com a dos outros animais. Então você entenderá por que tantas coisas em tantos reinos animais são iguais ou diferentes dos humanos. É muito simples. Aqui o Sr. Cash desenha figuras para que possamos acompanhar. O homem muda de posição com seu cérebro em relação à Terra. Ele tem a possibilidade de se mover em ambas as direções, horizontal e vertical. Além disso, ele pode consumir e comer uma variedade de cores diferentes de árvores, arbustos, dos oceanos, de debaixo da Terra, bem como coletar plantas da superfície do planeta. A outra parte é que ele muda continuamente a dimensão dos campos por meio do fluxo sanguíneo em seu corpo. E ele pode criar energia por meio do seu sistema nervoso para controlar o fluxo e o movimento de suas reações. Ele tem uma diversidade de movimentos e pode se mover rapidamente em todas as direções, o que aumenta sua circulação de campos. Todas essas coisas juntas e sua diversidade e conversão contínua de campos levaram à inteligência do homem. Ele precisava ter controle para conseguir pegar a maçã, pescar um peixe e ser capaz de lidar com tudo e com as condições ambientais. Um cão se move apenas em uma direção, e a única coisa que se move é a sua cabeça, e isso limitou sua capacidade de comer coisas diferentes. O mesmo acontece com os outros animais. Vemos inteligência nos animais de acordo com a estrutura e a posição de seu cérebro, e em como ele pode se mover e se comunicar com as fontes de sua vida. O ponto de reprodução fica na extremidade inferior ou no ponto mais distante da alma. A inteligência do homem vem por meio desse ponto. Entretanto, a inteligência do conhecimento espacial é diferente e vem por meio da diversidade dos campos em suas mãos e do que você coloca dentro do estômago. Tudo o que acabamos de discutir foi sobre as interações físicas dos campos. Outra transferência de campo ocorre por meio dos ganhos, conforme explicado da última vez, quando falamos sobre tocar a maçã e o corpo para criar as interações de campo. Então ele desenhou aqui um Sr. Cash, um círculo ao redor de todo o desenho e disse: coletivamente, essas interações se conectam a todas as energias universais. Você pode usar isso de várias maneiras para trazer as condições dos campos. E você pode usar as águas gigantes em diferentes dimensões do corpo do homem para trazer diferentes posições. Você não precisa de uma diversidade da fisicalidade para fazer isso. O homem criou um conhecimento que os outros animais não usam. Ele desenvolveu um conhecimento de visão e pode usar os campos da visão. Ele usa a visão para ler, entender e se comunicar de diferentes maneiras. Isso trouxe muitas vantagens para o crescimento da inteligência humana e tudo isso junto levou à sua inteligência. Agora precisamos entender o trabalho dos campos. Quando você toca uma maçã e se conecta com outra alma no universo, você pode se conectar com a dimensão inteira. Da próxima vez que você sonhar que está vendo alienígenas ou outros seres do universo que se parecem com algo que você não conhece, lembre-se de perguntar a ele que você quer entender o conhecimento da alma dele. E quando acordar, você será educado com um conhecimento que nunca teve antes. Isso é o que você fará quando transmutar para a China e você já conhecerá a cultura e a alma dos chineses lá. E ao tocar e interagir, você aprenderá o conhecimento e será capaz de falar o idioma. Você não aprenderá por meio de escolas de idiomas chineses, onde eles ensinam apenas a sua fisicalidade ali. Em vez disso, você aprenderá por meio da alma. É assim que você se comunicará no universo por meio das forças do campo da energia central. Demos o exemplo da maçã só para você começar com algo. É você quem faz sua própria prisão. É para você aprender como tocar a maçã, onde colocá-la e o que ela faz. Entenda os princípios da tecnologia. Assim você não criará uma cela de prisão para si mesmo e todas as restrições. Então você não precisa que alguém se torne seu professor e o limite, ou use e abuse de você. Quando você entender, eles não poderão tirar de você o que é seu. Você se tornará consciente e entenderá o conhecimento e não se colocará em uma prisão de conhecimento. É assim que o jogo mudará. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos perguntou se algum de nós já tentou passar pela dor da transmutação. Nossas emoções mais profundas, como um plasma, se transformam em um campo de força como alimento para a transmutação por meio do desapego? Sr. Cash responde. Depende do que você define como desapego. Aqui o Sr. Cash conta a história de um molar que diz ao seu rebanho para dar mais aos pobres porque eles precisam. E quando esse molar vai para casa, ele pede à esposa que traga a perna de cordeiro doada por um comerciante, e a esposa diz que ouviu o sermão dele e a deu para os vizinhos pobres que não têm comida. E ele disse à mulher, Mulher, eu disse a eles para que nos dessem, e não para que você desse a eles. Temos que entender o desapego da maneira correta. Não se trata apenas de nossa ideia limitada do que achamos que seja o desapego. Há um entendimento maior que vem por meio da experiência direta e não apenas da repetição de uma palavra. O desapego não vem necessariamente a dar toda a sua riqueza e o que você precisa para sobreviver aos outros. Se você dá fisicamente suas coisas, mas ainda sentir saudades delas dentro de você, isso não é desapego. Há outra maneira de trabalhar com desapego, que é dar conhecimento aos outros por meio de sua alma. Esse é um desapego maior do que dar fisicamente sua riqueza aos outros. Esse desapego é a forma de desapego mais perigosa e mais poderosa. Nenhuma riqueza física no universo pode substituir isso. Esse é o verdadeiro desapego. Nós damos o presente do conhecimento sem restrições. Então você entenderá a verdadeira essência do desapego e poderá ter acesso a todos os níveis do universo, tanto físicos quanto não físicos. Leva tempo para entender o que acabou de ser dito aqui. Mas se você entender, então você compreenderá o verdadeiro desapego. É por isso que eu disperso o conhecimento livremente. Não tenho medo de quem vai copiá-lo ou não, mas coloco restrições sobre quem pode fazer isso e se os outros serão beneficiados ou não. O verdadeiro desapego é a essência do conhecimento e não o que você faz na vida física. Na vida física, você dá seu dinheiro para diferentes causas ou o que quer que seja, mas a coisa mais difícil para muitas pessoas é se desapegar do que eles chamam de conhecimento. É por isso que vocês criaram patentes, rótulos, restrições e tudo mais. Usamos esse mesmo sistema de patentes para liberar o conhecimento, mas o compartilhamos livremente e é por isso que ensinamos de forma tão aberta. Em geral, as pessoas pensam em compartilhar o conhecimento quando podem ganhar milhões com isso, como uma fonte de se manterem e tudo mais. E quando você deixa tudo isso de lado, aí sim você está realmente desapegado. Eu faço isso o tempo todo. Ensinamos livremente, mas isso retorna para nós de uma forma muito maior, o que nos permite compartilhar mais conhecimento. Fazemos isso por meio do desapego. O que eu mostrei a vocês na tradicional mesa de Ano Novo iraniana há alguns minutos foi único. Em vez da moeda de ouro comum, usamos a bola de raio cósmico, que é a moeda do universo. O ouro é um símbolo do corpo do homem e não tem valor em nenhum outro lugar no universo. A energia do raio cósmico se expande como uma fonte de energia para o restante da comunidade universal, que vocês dão a eles incondicionalmente. Mudamos o jogo porque agora estamos jogando no universo e não na aldeia da Terra. O maior desapego para o homem é compartilhar o conhecimento incondicionalmente. É o amor pelo conhecimento e como compartilhar esse conhecimento pode criar amor nos outros seres do universo. Esse é o maior desapego. Se vocês chegarem a esse ponto, então se tornarão verdadeiros passageiros do universo, porque então vocês darão o conhecimento da Terra aos outros. Ao mesmo tempo, você aprenderá o conhecimento que eles têm. O desapego não é dar o que você precisa para viver. O desapego vem do fato de dar livremente o conhecimento da criação e sentir que ele não pertence a você. Você é apenas um intermediário. Quando você chegar a esse ponto, então em qualquer ponto você estará verdadeiramente desapegado. Sr. Cassidy é um dos principais membros que faz parte da nova estrutura da Fundação Cash, que quando ele se encontrar com o presidente, lhe dê um bônus na fisicalidade, porque ele ainda está fisicamente apegado e precisa ter algo material para satisfazer a sua ganância. Temos que reconhecer o verdadeiro estado mental das pessoas e não sermos idealistas. Então isso permitirá que o conhecimento e a tecnologia sejam dispersos por toda a nação. O presidente não entende que ele é apenas uma ferramenta usada para dispersar o conhecimento, pois ele ainda está apegado ao que ele recebe fisicamente por isso. Os buscadores de conhecimento deveriam tentar entender o processo total e o que realmente significa ser desapegado. Isso não acontece ao dar sua camisa e comida. Isso vem do estar desapegado em suas emoções e dar aos outros para que eles se elevem. Pergunta para o Sr. Cash. Nossos pensamentos podem agir da mesma forma que esses ímãs e, portanto, influenciar a paz no mundo? Um pouco como uma teia de aranha, quando uma seção é tocada, ela afeta o todo? Sr. Cash responde, sim. Esse é o objetivo desses ensinamentos. Você se torna consciente de sua própria força e de como sua força e seus pensamentos podem trazer a mudança. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que nossa alma nos guiou para estarmos aqui. Você também ensina no nível da alma. Eu ainda não entendo muito sobre a tecnologia. Minha alma me mostrará a razão de estar aqui e a compreensão da tecnologia? Sr. Cash responde. Presumo que sim, mas você precisa tomar consciência de sua própria existência. A alma é muito inteligente, pois ela está com você o tempo todo, mas você não sabe que ela está lá. É como as crianças autistas. As pessoas acham que elas são burras e não enxergam nada, mas na verdade, elas são as mais inteligentes de todas. Elas observam e entendem tudo e analisam, mas não conseguem falar sobre o que sabem. Sua alma está na mesma posição, está observando tudo. Ela sabe com quem você fala e quem entrou em contato com você por meio da alma, mas você só vê a fisicalidade disso. Ela tem um banco de memórias de tudo e pode lhe ensinar. Ela está ciente de tudo. Você só vê a fisicalidade da garota, mas ela sabe o que ela está pensando e o que está fazendo certo ou errado. Aprenda a confiar em sua alma, porque ela tem um banco de memória da fisicalidade do campo de energia e da alma do universo. Ela pode lhe ensinar muito, mas você tem que aprender onde procurar pelo conhecimento da alma. Isso volta ao desapego da fisicalidade. Você pode aprender por meio de sua alma, então ela ensinará a sua fisicalidade. Isso é mais fácil do que tentar aprender por meio da fisicalidade, o que não funciona na maioria das vezes. Sua alma pode lhe ensinar chinês instantaneamente. Sua fisicalidade precisa de uma escola para frequentar e apenas aprender as palavras. Mas ela não entende do que está falando na realidade ali. Para a fisicalidade, é apenas uma palavra dita. Mas para a alma, é a essência da coisa. Aqui o Sr. Cash dá novamente o exemplo da moça iraniana na Inglaterra que não entendeu quando ouviu a palavra bastardo sendo usada. Ela só conhecia o significado da palavra no dicionário e não a essência do que estava sendo dito ali. O mesmo acontece com o homem. Ele precisa entender a essência da criação a partir do Criador e não a manifestação física do corpo do homem, das estrelas e tudo mais. As palavras podem ser as mesmas, mas há dois níveis diferentes de maturidade e compreensão. Pergunta para o Sr. Cash. Estive pensando em sua fala sobre desapego. Outra maneira de ver isso é ser honesto e sincero? Às vezes pensamos de uma forma, mas dizemos ou fazemos algo completamente diferente. Precisamos ser honestos e fazer o que dizemos, e ser sincero é quando você se comporta como realmente é e não é influenciado pela opinião dos outros. Ser honesto e sincero ajudaria no desapego? Sr. Cash responde. Depende de com quem você é honesto, se é com você mesmo ou é com os outros. Que o buscador de conhecimento diz, bem, se você for honesto consigo mesmo, então você será honesto com todos os outros, Sr. Cash responde. Não, não necessariamente. Geralmente não é assim que acontece. Muitas pessoas pensam que estão sendo honestas, mas têm uma segunda agenda para a sua honestidade. Quando você é honesto, você não precisa pensar sobre isso, e isso consome muito menos energia. Esse processo é algo que não entendemos. Podemos pensar que estamos sendo honestos com nós mesmos, mas então por que os outros estão agindo como se não estivéssemos sendo honestos? Se quisermos ser realmente honestos, temos que investigar o motivo do comportamento deles em relação a nós. Podemos descobrir que achamos que estávamos sendo honestos, mas não entendemos a situação como um todo, e então descobriremos que na verdade estávamos errados. Aqui o Sr. Cash dá um exemplo pessoal disso quando ele achou que estava estacionado corretamente e um veículo descaracterizado do banco precisou usar a sua vaga. Mais tarde, Sr. Cash se desculpou por seu erro, mas na ocasião, ele achou que ele estava certo ali. Aqui o buscador de conhecimento diz: a honestidade de que falo vem da alma, e acredito que se ela vem desse lugar, então tem que ser correta. Sr. Cash responde: de certa forma, sim, porque as almas não podem fazer nada errado. Quando elas fazem um movimento, todas as outras se movem para realizar e acomodar elas de modo que permaneçam corretas. Vimos isso com os ímãs sobre a mesa. Se o ímã for rápido demais, todos os outros o acomodam. Viver na dimensão da alma é uma vida diferente. São os campos de energia da criação e não o estado de matéria da criação. Pergunta para o Sr. Cash: parece que os Estados Unidos e Israel estão determinados a atacar o Irã. Qual é a sua opinião? Você acha que isso não vai acontecer? Sr. Cash responde: isso está 100% na mesa. Vocês precisam perceber que há uma estrutura muito grande por trás de Israel que muitas pessoas não sabem ou não entendem. Nenhum dos líderes israelenses, como os primeiros ministros, os ministros-chefes, tem um nome judeu. Eles inventaram seus nomes para serem judeus, e isso vale para 99% dos líderes judeus, primeiros ministros e presidentes. Todos eles têm nomes e sobrenomes do Bloco Oriental, e depois os mudaram para que soassem como nomes árabes mediterrâneos. Por exemplo, eu acho que o nome de Netanyahu é polonês, algo como Kowalski. Sharon e os demais têm nomes do Bloco Oriental. Eles são europeus do leste que vieram para Israel por meio de suas conexões com a comunidade judaica na Polônia e em outros países. Essas pessoas estão todas conectadas à estrutura do dinheiro e, em segundo plano, aos Illuminati e a todo o resto. Eles são apenas servos. O objetivo deles é capturar o ouro nos dois últimos bancos restantes, que são o Banco Central do Irã e o da Coreia do Norte. Eles estabeleceram a estrutura para fazer isso. Nenhum desses judeus que dirigem o governo foi para Israel por motivos religiosos. Eles foram pelo dinheiro e criaram uma imagem falsa para enganar o mundo ocidental. Eu mostrei a vocês a mesa de Ano Novo, e com isso podemos produzir tanto ouro que ele não terá valor algum. Muitos buscadores de conhecimento tentaram produzir ouro e não conseguiram. Isso deve ao fato de não termos ensinado a vocês o entendimento completo de como criá-lo. Há um segredo para isso. Nós usaremos isso para desvalorizar essa posse de poder. Eles estabeleceram a estrutura, mas essas pessoas têm poder suficiente neste planeta. Eles deixaram Trump perplexo com a quantidade de dinheiro que eles possuem. Um relatório foi divulgado nas últimas horas revelando quanto dinheiro em propinas cada um dos democratas recebeu da Ucrânia. Todos eles foram muito bem pagos para essa guerra. Biden recebeu 92 milhões, Nancy Pelosi recebeu 86 milhões e Romney recebeu 71 milhões. Isso está de acordo com o relatório e tudo isso veio da Ucrânia e não do lado americano. Biden recebeu 92 milhões em propinas do próprio presidente ucraniano pelo que foi vendido em armas. Há ainda o chanceler alemão, que também recebeu dinheiro e outros. Essa é apenas a ponta do iceberg e ainda há muito mais por trás disso. Pergunta para o Sr. Cash: se ouro não tiver valor nos próximos tempos, como faremos o comércio? Usaremos um sistema de permuta? Sr. Cash responde: introduziremos um sistema para esse processo. Já introduzimos parte disso com a tecnologia Cashcoin, ou a moeda Cash, e será necessária uma nova dimensão, além dos materiais de raios cósmicos e nossas ações na Mark Ray e outras coisas que estão sendo desenvolvidas. Mudaremos a posição de interação neste planeta. Criamos a moeda e foi por doação. Não foi uma compra. Recebi muitas solicitações de vocês para comprar produtos, serviços e outras coisas da Fundação Cash. Nós permitimos isso. Quando foi que você ouviu falar de uma organização que fez isso por meio de uma doação? Isso nunca foi feito antes. Não houve desvalorização. Configuramos de forma muito inteligente a estrutura dos materiais de raios cósmicos e ela também será avaliada em 1.000 euros. Sem que vocês soubessem, de uma forma muito sutil, montamos um processo com a sua doação de 1.000 euros para o que está por vir, na estrutura que apresentaremos, e todos eles estão ligados uns aos outros. Não importa onde você negocie, contanto que negocie internamente por meio da Fundação Cash com o buscador de conhecimento e com as empresas que criamos, e outras empresas com as quais negociamos, todas elas aceitarão o seu dinheiro. Então a troca e a influência do mundo financeiro serão eliminadas. O que você vê nesta mesa de Ano Novo se tornará a maior dor de cabeça do sistema bancário. Registramos cada parte disso e isso se tornará o novo sistema de comércio universal. não é um sistema bancário e permite que todos negociem usando sua própria interação dos campos de energia. Vocês entenderão isso em um futuro próximo. Daremos a vocês um campo por meio dos materiais de raios cósmicos e vocês entenderão no futuro como usá-los para alimentar e dar a vocês o que vocês precisam. Agora você entende a ganância do homem como presidente e o resto. Se eles tentarem tocar no Banco Central do Irã, liberarei tanto ouro que o sistema bancário entrará em colapso em poucas horas. Essa é uma mensagem diretamente para Jerusalém e para a Casa Branca. Se vocês tocarem o Irã, liberarei uma tecnologia que destruirá a economia mundial de uma só vez e simplesmente desenraizará ela. No entanto, queremos fazer as coisas passo a passo para não criar distúrbios. Mas se eles forem adiante com seus planos de atacar o Irã, nós liberaremos a tecnologia. Nós não lutamos, apenas liberamos tecnologia após tecnologia. Eu deveria ter liberado uma tecnologia nova há 2 semanas, mas aconteceu uma situação. Deixe eles tocar o Irã e eu tocarei a alma das crianças. Eles precisarão de mais institutos mentais do que tem bancos hoje. Observem o espaço. Da mesma forma que eles falsificaram seus nomes para serem judeus, eles também falsificaram o controle do poder. O que significa que eles são apenas marionetes mostradas ao público. Não funcionamos pelo medo, funcionamos pela tecnologia. Mas o problema tem 2 lados. Os líderes iranianos são todos ayatolás e são libaneses e não iranianos. Eles foram pagos para cutucar e provocar pelos israelenses e por aqueles que estão por trás. Qualquer pessoa com o nome Ayatolá no Irã é libanesa. Essa palavra não existe no idioma farsi. Ela foi criada pelos libaneses que foram levados para o Irã há 500 anos pelos britânicos. Eles só se casam com as filhas uns dos outros para manter a linhagem de sangue. É exatamente assim que os judeus fazem. No mundo islâmico, o nome e tudo passa pelo profeta Maomé e pelo homem. Eles são a única estrutura islâmica que passa pelas mulheres, porque eles vêm da Palestina e têm origem semita ou judaica. Os ayatolás estão convidando os israelenses a atacar para que o público e a mídia vejam as coisas de uma determinada maneira. Aqui o buscador de conhecimento diz, os ayatolás não ficarão felizes com você. O Sr. Keshe responde, os libaneses nunca ficaram felizes comigo. Você não sabe as batalhas que tivemos com ele, mas ele sabe que somos o fim de sua estrutura. Somos o fim de todas as religiões, não apenas a dele. No entanto, trabalhamos em estreita colaboração com os ayatolás e não temos problemas. Também trabalhamos abertamente com o Vaticano e a comunidade judaica. Se eles me tocarem, eles estarão acabados por meio da ciência, da tecnologia e nada mais. Vamos liberar tanta tecnologia que as pessoas ficarão cientes da verdade. Não há necessidade de fazer mais nada. Eles têm que lutar, não nós. Você precisa entender a política do Oriente Médio. Eles colocam seu próprio pessoal dentro do governo para obter os ativos dessa nação. O Irã tem uma das maiores reservas de ouro que foi coletada durante cerca de 3 mil anos. Eles querem tomá-la porque faz parte das próximas etapas do plano deles de governar o planeta. Tudo isso foi planejado pela monarquia britânica e faz parte do que eles têm buscado há décadas e séculos. Daremos um fim a esse ciclo. Isso precisa ser feito por meio de uma estrutura científica universal e não da maneira dos homens. Tudo está no lugar. Eles deixaram a Fundação Cash livre por muito tempo para se expandir e trazer a mudança. Não há como impedir isso, porque é o conhecimento da criação e não o conhecimento do homem. Vamos ver se eles vão fazer os ataques. Nós sabemos disso porque eles já estão pré-arranjados e organizados, e todos em todos os lados sabem. Eles têm que fingir. O que você vê na frente não é o que está acontecendo no fundo. Esses ayatolás são libaneses e já prepararam as coisas com os israelenses e eles sabem o que vai acontecer. Eles querem uma guerra para que possam pressionar os russos, os chineses e os demais. Eles mantiveram os ayatolás para o momento em que precisarem deles. E esse momento é agora. Mas se eles fizerem isso, eles estarão lidando com os iranianos de sangue puro e nós mostraremos nosso caminho. E dessa forma, levaremos a paz para o resto da humanidade e não apenas para o Irã. Somos observadores. Mas sabemos o que observar. Os ayatolás não estão em casa no Irã. Por isso que eles permitem esses saques. Aqui o Sr. Keshe explica sua mesa de ano novo e como ele preparou a mesa propositalmente para o futuro. O poder dessa mesa é incrível. A moeda, a bola de raio cósmico e o ovo ficam em uma base para copos com gás. Até mesmo a estrutura do ovo é influenciada pela próxima ciência e pela próxima geração. As bases para copos, as bases de borboletas e os peixes são todos feitos com a combinação de energia para a paz. Nós sabemos com quem interagimos. O cenário dessa mesa de ano novo é extremamente poderoso e está situado no olho do homem. Isso indica que entendemos a tecnologia e a ciência que estamos carregando e que estamos aqui para trazer a mudança. Todos os itens dessa mesa estão em uma base para copos. A maçã fica em uma base de copos de coração. Não sou supersticioso, sei exatamente o que a tecnologia pode fazer e tudo está em equilíbrio. Aqui o Sr. Cash aponta para uma verdadeira formação estelar e dentro dela está a luz. Nós sabemos como jogar. É a primeira vez que uma mesa de ano novo é posta assim, e ela é posta para trazer a mudança. Eu sei o valor do que está nesta mesa. Essa mesa é a luz do universo. Como vemos, as velas estão acesas. Chegou a hora da luz brilhar. Somos cientistas e sabemos o que é a ciência da criação e no que o mundo pode se tornar. No lado esquerdo, todas as travessas são pretas e no lado direito são brancas. Mas embaixo do peixe não há base para copos. Não tocamos no que não é nosso. Agora talvez vocês tenham uma ideia do porquê e como organizamos as coisas. Os ovos são colocados em uma base para copos em formato de colmeia. É assim que você influencia a composição. Tudo tem um propósito, tudo está preparado e é o início de um novo ano para trazer novas forças e mudanças. Essa é a minha mesa, essa é a minha casa e o meu templo. Agora vocês entendem. Pergunta para o Sr. Cash: qual foi a primeira partícula fundamental? E a luz veio primeiro? Se Deus é luz, a luz veio primeiro ou a partícula que veio primeiro? A Bíblia diz que no quarto dia haja luz. E quanto aos três primeiros dias, o que Deus estava fazendo quando as luzes estavam apagadas? Sr. Cash responde: ele estava ocupado com Mitra criando um novo mundo para ser visto. Todo entendimento do homem é a luz. O que foi escrito na Bíblia sobre o primeiro, segundo e terceiro dia, e a luz, e o resto, isso é tudo simbólico. Quando todas as escrituras antigas falam sobre a luz, ela tem dois significados na cultura do idioma. Uma é a luz que permite que você veja, e a outra é a iluminação. Qual delas veio no terceiro dia? Foram necessários 3 dias para que esse campo do Criador chegasse a um ambiente que pudesse ser detectado, observado e se tornasse visível. A luz significa ser capaz de ver e entender. Ou será que a iluminação levou 3 dias para o homem entender a beleza dos campos da criação? Por que foram necessários 3 dias? Isso significa que o homem ainda precisa de tempo para entender de onde veio a luz. Até mesmo na iluminação você precisa disso. Falamos sobre isso no primeiro artigo que publicamos, que é a criação de um buraco negro. Para você ele é negro, mas ele é a fonte da vida e onde você vê a luz. Na escuridão do espaço, está reduzindo a força para que possamos ver e nos tornarmos iluminados. Para se tornar iluminado, o homem precisou de 3 dias e precisou reunir conhecimento em segundo plano que foi diluído ou rebaixado para que ele pudesse entender para ser iluminado por ele. Vemos a luz do estado da matéria com nossos olhos, mas a luz do lado da energia é a que chega à nossa alma e a acrescenta, aumentando nosso conhecimento, compreensão e iluminação. Uma é a luz da visão e a outra é a luz do conhecimento da criação. Ambas trazem iluminação, mas depende de qual delas você está procurando. Aqui o Sr. Cash falou sobre a luz que viaja do Sol para a Terra em 8 minutos. Ele disse que a luz que vem diretamente do Sol é diferente da luz do dia na Terra. Os campos magnéticos e gravitacionais do Sol interagem com os campos da Terra e se tornam a luz do dia. Fora da Terra é escuro, o espaço é escuro. Os campos tocam o ambiente, se convertem em energia no ambiente e então tornam-se observáveis. Quando os campos da alma tocam a superfície da Terra, ela se torna a luz que vemos como o Sol. Mas se ela chega à alma, ela ilumina. Vemos uma com o olho físico que existe por si mesmo. Nossa alma vê a luz do Criador. Nosso olho físico vê a luz do Sol. A luz do dia vem da interação dos campos. A luz do dia que vem do Criador para o homem o ilumina. Ele recebe a iluminação e compreende o restante do conhecimento da criação. É exatamente o mesmo processo de receber os campos e converter eles em luz física. Os 3 dias nas escrituras são aqueles 8 minutos, porque o homem acha que sempre precisa de tempo. Mas de fato a iluminação, a luz da alma do sol para a alma do homem é instantânea e tudo que ela cria e emite. O homem está ciente e recebe essa informação. É da mesma forma que você move os ímãs sobre a mesa. Quando você os move, todos os outros ímãs têm que se mover. Não é que um deles tenha se movido por acaso e então você decidiu se mover. Somos nós que decidimos entender o processo da criação por meio da luz do conhecimento da alma ou nós entendemos com o conhecimento da humanidade. Isso faz parte da estrutura do que está por vir e do que será. A iluminação virá quando o homem estiver pronto para receber a luz. Isso não pode ser forçado. Aqui o Sr. Cash fala de um buscador de conhecimento que faz o que eles chamam no budismo tibetano de retiro escuro, no qual você fica sentado o dia inteiro em um quarto escuro tentando ver a luz da iluminação por semanas a fio. Mas, de certa forma, é como se o homem tivesse se trancado em uma sala com toda a sua inteligência e conhecimento do universo em um quarto escuro. E mesmo que lá fora haja luz, foi você quem se trancou em um quarto escuro e não o resto da criação. É aí que muitos de nós temos um problema. Trancamos a vastidão do conhecimento para desfrutar da luz da vida física neste planeta. E é isso que precisamos mudar. É sobre isso que precisamos entender mais, porque quando entendermos, a mudança virá com isso. Esse é um dos maiores fatores de como ver a luz. Essa luz, esse conhecimento e tudo mais está lá, mas trancamos nossa alma na escuridão do espaço. Isso se deve ao fato de gostarmos demais da fisicalidade, de um beijo, do toque, da fruta e do ar que respiramos. Traímos o nosso Criador. Mas todo homem tem que entender isso por si mesmo, por meio de uma investigação independente da verdade sobre seu Criador. Alguns conseguem isso neste planeta, e outros conseguem durante o curso de seu crescimento e evolução no universo. Aqui o Sr. Cash fala sobre alguns produtos novos da Fundação Cash, como portas sabonetes de resina feitos à mão de gancho. Eles são feitos para trazer muita energia e funcionam em conjunto com o sabonete. Quando você coloca o sabonete nesse suporte, ele muda a energia toda vez, como se estivesse sendo carregado. Estamos nos aprofundando na estrutura de mudar você desde o momento em que você acorda e começa o dia. Ao lavar as mãos com o sabonete, você recebe uma nova energia. Isso cria uma dimensão, como a que dissemos sobre a maçã. Mas agora isso está em sua pele. Com o sabonete, podemos tocar suas emoções e mudar as coisas dentro de você. Isso faz parte da estrutura do que está por vir. Pergunta para o Sr. Cash. As bolas de raio cósmico, sem dúvida, desempenharam um papel na mudança. As bolas podem ser usadas como gancho para que outras pessoas se sentem no meio do campo delas, como um campo equilibrado? O Sr. Cash responde, sim, se você quiser fazer isso, sim. Você pode fazer muitas coisas com isso. Você sentirá a mudança e o movimento entre elas. Não há duas bolas de raio cósmicos iguais, e todas elas têm composições diferentes. As bolas de raios cósmicos custam 1.000 euros, o que é o mesmo, na verdade, que a moeda cash, que é o cash coin. Há algo sobre uma troca interna aqui. Alguns compraram suas bolas de raios cósmicos com as moedas cash. Isso foi deduzido e o restante foi mantido. Você nunca perdeu nada com isso e esse é o processo que entrará em operação. Há dois lados nisso. Vamos introduzir algo muito em breve que mudará toda a estrutura monetária do mundo financeiro atual. Vocês entenderão muito em breve. Se você olhar bem para a bola de raios cósmicos, você verá que há um tom de ouro no material. Há uma razão para isso, porque essa é a conexão do homem com sua vida. Se você abrir uma dessas bolas de raios cósmicos, simplesmente desaparecerá. Se você quebrar uma delas, ela se derreterá em você. Nunca as toque ou abra. O novo suporte para carregador celular não serve para carregar a bateria. Ele serve para mudar e carregar um ambiente de muitas outras coisas. Todos eles são feitos artesanalmente, um a um. Não é algo produzido em massa isso aqui. A Fundação Cash ainda está procurando pessoas com experiência em mídia social, controle e gerenciamento, tecnologia espacial e que trabalhem com diferentes organizações espaciais. Aqueles que sabem como configurar produções e integração de novas tecnologias com sistemas de entrega. Você teria uma caixa do tamanho de micro-ondas em casa e ela entregaria os produtos diretamente a você. Estamos procurando pessoas que entendam de transporte de plasma, transmutação do estado atual da matéria, engenheiros especializados, engenheiros químicos e outros. É o momento da colheita com relação ao conhecimento da Fundação Cash em todos os aspectos. Estamos preparando isso. Queremos fazer isso com os governos para que não precisemos de patentes. Podemos colocar sistemas de alimentação em satélites para que nenhuma criança vá para a cama com fome, como nos Estados Unidos e nas nações ricas do Ocidente, que não cuidam do seu povo. Se não conseguirmos isso, iremos pelos aplicativos desconhecidos e pelos sistemas de rádio e televisão desconhecidos, porque é a mesma forma de frequência. Podemos transferir energia por meio de fones de ouvido ou para qualquer pessoa por meio de alto-falantes enquanto a música está sendo tocada. Podemos incorporar a comida no conhecimento das músicas. Isso é o quanto a tecnologia é avançada. Bom, este workshop ele termina com o Sr. Cash escrevendo o gráfico que acabou de ser feito ao vivo. Todos vocês estão se beneficiando dos ensinamentos em todas as dimensões da energia universal. Ela está sendo transmitida diretamente para a alma da fisicalidade. Isso significa que os campos, os raios cósmicos e a alma do universo estão aqui para apoiar a humanidade nessa mudança, e é por isso que está tão concentrado aqui no gráfico. Isso mostra o quanto a mudança está prestes a ocorrer. Muito obrigado por hoje, e um feliz ano novo a todos os iranianos que acreditam no caminho de Mitra e Zoroastro. Espero que isso traga as mudanças que foram prometidas e que serão cumpridas. Fim do Índice Rápido, do Workshop 582.